tudo começou de brincadeira. Mas a coisa foi ficando séria de segunda a sexta-feira. Baladinha com os amigos e os pegas no cinema. Tô gostando sim, tá escrito em mim. E é aí que tá o problema. Não queria me envolver, mas fazer o que se tá gostoso assim? Não tem volta, pois não se controla. O coração tá falando por mim. Tô gostando mais que brigadeiro de panela. Tá grudado em mim, eu tô grudado mais que ela. Pode até passar do ponto, porque eu já tô pronto pra ser dela. Tô gostando mais que brigadeiro de panela. Tá grudado em mim, eu tô grudado mais que ela. Pode até passar do ponto, porque eu já tô pronto pra ser dela. Gostoso assim, não tem volta, pois não se controla. Porque o coração tá falando comigo. Tô gostando mais que brigadeiro de panela. Tá grudado em mim, eu tô grudado mais que ela. Pode até passar pro ponto, porque eu já tô pronto pra ser dela. Tô gostando mais que brigadeiro de panela. Tá grudado em mim, eu tô grudado mais que ela. Pode até passar pro ponto, porque eu já tô pronto pra ser dela. Esticadinha pro céu. Todo amor e paz nesse mundo pra todos vocês. Quero ouvir todo mundo cantando com a gente. Eu posso só ensinar a coreografia? Vamos lá. O iê-iê vai ser assim, ó.